são duas coisas que não se misturam. Se eu pudesse, eu montaria uma grande árvore de Natal só de panetones e tacaria fogo. Seria um verdadeiro milagre de Natal. Mas o meu pedido foi ignorado. Sei lá, não sei se vale a pena continuar acreditando em Papai Noel. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte. Quer dar algo que preste para alguém nesse Natal? Deixa o cotone. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. 1 em cada 10 médicos recomendam. Muito bem, começando a nossa bodega especial de Natal em definitivo, e vamos partir para a parte musical, porque música é o que o povo gosta de ouvir, e agora eu vou começar trazendo esta que vem direto da vitrolinha do Maguila. Só nós temos, nem no YouTube tem, versão raríssima da música Sorria, aquela versão do Charlie Chaplin, né? Na voz de Clyde Savala, Sorria. Depois eu trago o Celso Mariano e o Melô do Chicote, e fechando a sequência, Fafá Santana, Todo Favo Tem o Mel, 3 carimbadas, começando muito bem a minha só nossa bodega do Maguila, que mesmo sendo especial, não deixa de ter aquelas músicas de praxe que a gente costuma tocar. E você pode participar também, DDD 89 999927022. Já que eu volto.